quilotons de TNT eu bolei quando eu acordei. Me lembrei daqueles dias onde eu vivia igual um rei. Eu rimei aquilo que eu pensava e o que eu vivia. Armadilhas tentaram prender meu pé e eu não deixei. Mudei muito e quero mudar mais. O ponto zero já não me atrai. Ergui meu peito e olhei pro mundo. Meu Mjolnir não é do meu pai. Lágrimas agora são de vidro. A verdade maleável e frágil. Tudo é fácil no meu mundo imaginário. Nele todo mundo cai. O meu mano anda depressivo. Um dos motivos é uma vagina. Quem nunca errou, jogue uma pedra pra eu fumar ela. Mesclado de emoções. Puta merda, nem é meio dia. Quem diria que a vida é louca e ao mesmo tempo é uma vadia. Armadura impenetrável igual uma gorda feminista e revoltada. Pera aí, não me entenda mal, é que igual ela eu quero atenção. A ideia de mudar o mundo deve vir do mano que dorme na rua. George Bush explodiu as torres e o homem nunca viajou pra lua. Legalize nuclear bombs.